boa noite. ZYL 249, 590 kHz. Rádio Cultura João Bolivar de Minas Gerais. Cultura! Bramar Engenharia informa a hora certa. Agora são 8. Chegou!